2013. Juntos na canção com vocês, do Crânio Negão, DJ Bulicão, Arreal, Bruno, Drop Hill, Mano Rodolfo, na paz. Juntos na balada e tem vários irmãos envolvidos na canção, que tem proceder no corre a milhão, caminhando pra vencer, tô na exposição. Bem visto agora, colhou depois os inimigos. É isso mesmo, rapaz. Com a nossa vitória, ao parto da glória, meu nome está escrito no livro da vida. Para o rei Brito, solto, prendou a partida. Vou cantar, me expressar, vou carrapa, destroçar. Desse jeito eu tô com os malocos, eu vou. Sangue bom vou somar, comigo pode contar. Demorou, só chamar, nós toma aí pra arrebentar. O nosso objetivo eu vim conquistar. Tô de pé, tô vivo, caminho assim. Tem vários por mim, outro por fim. É isso mesmo, rapaz. Até o fim. Salve, salve. As ideias vão além, o rap também. Leve, leve. Com postura, mensagem, a verdadeira linhagem. Na bola de meia, sintonizei na veia. É nós pelo rap. É esse on-life na pegada do clap. DJ solta a batida que protesto de verde. Estamos juntos na canção. A real, na exposição. Não por emoção. Canção, a real, na exposição, não por emoção. Irmão, não estou de bobeira no bug, caminhando firme. O rap tá no sangue, com do Kemi e DJ Bulicão. É a real que tá na missão. Não tô de brincadeira, a palavra é verdadeira. Tô firmado nesse bonde, quem é não se esconde. Tô aqui pela razão, jamais por emoção. É louco por louco e não somos pouco. Sou chapa quente, bato de frente. Temos liberdade pra cantar realidade. São vários guerreiros mostrando lealdade através de uma canção que te traz motivação. Mantendo a visão que faz e acontece. O rap cresce, vários vezes, vários vezes, vários vezes. Salve, salve, mano Rodolfo. E aquela parada lá, parceiro? Ô, do Kemi, pela ordem, a caminhada ficou mais ou menos assim. Madrugada adentro, à procura do tema. Meus versos, poemas, manuscritos sagrados. Permaneço focado, não estou sufocado. Certo aliado, segue firme lado a lado. Firmeza total, pode crer real. Na paz, ideias de mil graus. Há diversos momentos, mas eu vou com arrebento. O impostor é lamenta, caminhada concentro. Cabeça do meu senhor, mano Rodolfo, aqui estou. Fechado no bang, objetivo é grande. Foco na revolução, revolução. Juntos na canção. Estamos juntos na canção. A real, na exposição. Não por emoção. Canção, a real, na exposição, não por emoção, vai evoluir-se pela razão.